Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar com o tema aí do Schelling, que ainda não é propriamente o Schelling, mas é o entorno do Schelling, né? Um ambiente intelectual no qual ele cresceu e contra o qual ele foi reagindo aos poucos ao longo de toda uma vida. Quer dizer, ele começa sendo totalmente absorvido pelo ambiente do idealismo alemão e aos poucos vai se libertando daquilo e criando uma concepção completamente diferente, que era tão diferente que na época acho que o pessoal nem entendeu do que ele estava falando, mas que hoje já nos parece bem natural porque a filosofia acabou tomando exatamente o rumo que ele dizia que ia tomar. Então, toda a filosofia moderna é marcada pelo desejo intenso de se livrar de um negócio que se chama em filosofia o dado. O dado é aquilo que está aí, independentemente do nosso pensamento, da nossa vontade, independentemente de nós. O dado se opõe ao construído. Uma coisa que a sua mente constrói, outra coisa é aquilo que já está dado. Então, são termos técnicos já consagrados. Vocês devem se lembrar de um exercício que eu passei no início do curso, que é sugerido pelo Narciso Irala, que vocês, pelo qual vocês apreenderão essa noção do dado e do construído assim, de uma vez para sempre. Ele sugere que primeiro você feche os olhos e você tente registrar todos os ruídos que chegam a você. Uma porta batendo, um passarinho piando, um cachorro latindo, um carro passando ao longe, uma buzina, tudo, tudo, tudo, tudo. E fica assim, sei lá, uns 30 segundos, né? Segundo exercício, para contrastar com o primeiro. Você fecha os olhos, imagina tudo preto, imagina um pontinho branco. Aí você imagina esse pontinho branco se deslocando para a direita um pouquinho. Quando chega ali, ele faz um ângulo reto, sobe, uma extensão igual, para, cria outro ângulo reto, faz a mesma coisa e fecha, formando um quadrado branco sobre o fundo preto. Isso aí você percebe claramente duas funções radicalmente distintas da sua mente, né? A função da percepção e a função da construção, ou, como chamaria Aristóteles, da fantasia. Fantasia ou imaginação, como nós chamamos, né? Então, tudo que nós chamamos de raciocínio é uma atividade construtiva da mente. Quer dizer, você encadeia proposições do mesmo jeito que você encadeia e articula esses fiozinhos brancos contra um fundo preto, exatamente a mesma coisa. E fazendo isso, fazendo contraste com a atividade puramente receptiva. O Narciso Irala chama de atividades receptivas e emissivas da mente. Esta, vamos dizer, é uma experiência que você pode repetir muitas vezes e que é fundamental para a compreensão de inúmeras questões de filosofia. Quando se fala o dado, é disso que está se falando. É uma coisa que você só pode receber, não há mais nada a fazer, tá certo? Não depende de você em absolutamente nada. E por outro lado, você é o sujeito, agente, é o construtor daquela figura. Isso quer dizer, você a constrói em imaginação, como você pode depois reproduzi-la construindo-a num papel, por exemplo, ou num quadro negro, etc, etc. Então, essa distinção, evidentemente, é correlativa à distinção entre o objeto e o sujeito. O objeto, a própria palavra objeto, significa aquilo que está aí, foi jogado na sua frente. Então, todo o esforço da filosofia moderna, desde Descartes até Hegel, e prolongando-se depois em várias escolas neocantianas, positivistas, etc, etc., todo esforço é para se livrar do dado e resumir tudo ao construído. Eu já me referi mil vezes ao livro do Wilhelm Böhringer sobre o estilo gótico, no qual ele conta que as tribos mais primitivas, mais desprovidas de meios de defesa contra o ambiente natural, tendem a fazer uma arte geométrica. E que a arte figurativa, inspirada na natureza ou copiada da natureza, só aparece muito mais tarde, quando você já tem um processo civilizacional relativamente avançado, ou seja, As pessoas já estão no ambiente humano, protegidas contra a natureza. Então, elas podem olhar a natureza com uma certa distância e fazer dela um objeto de contemplação estética. Ao passo que, para o índio que está no meio do mato, não é contemplação estética, coisíssima nenhuma, aí é o lugar do perigo. Orlando Vilas Boas sempre comentava que esse pessoal da cidade pensa que índio gosta de mato, índio tem terror de mato. Não vai lá de jeito nenhum, só fica ali na taba, só quem sai é os caras experientes. E quando algum inexperiente ou criança vai para o meio do mato, já sabe que vai dar desgraça. Então, o primitivo tem essa atitude defensiva contra a natureza. E para onde ele se refugia? Se refugia no mundo do pensamento. Eu acredito que, no início da modernidade, com as viagens, os descobrimentos, etc., etc., houve uma ampliação tremenda do horizonte geográfico, horizonte físico, e que isso automaticamente provoca uma reação defensiva, como a do índio no meio do mato, quer dizer, você fugir para o seu mundo interior. Tá certo? E daí a tendência de privilegiar cognitivamente o sujeito e as suas atividades emissivas ou construtivas. Isso aparece claramente já com Descartes. Descartes vai fazer com que a base de todo conhecimento não seja a presença de um universo que está diante de nós e dentro do qual nós estamos, mas a atividade espontânea do eu. O eu pensante que se reconhece como existente no instante em que pensa. Toda a filosofia moderna sai daí. E toda ela é um esforço de aprofundar e radicalizar essa atitude até o extremo. Ou seja, nós queremos nos defender do mundo e fazer com que tudo dependa do nosso pensamento, da nossa razão. Tá certo? Então, esse esforço ele culmina, evidentemente, em Kant, Fichte e Hegel, né? Idealismo alemão. Então, para o Kant, o que confere unidade ao nosso conhecimento é a unidade da própria razão. Ele não coloca em dúvida que exista um mundo exterior, só que ele diz o seguinte: nós só conhecemos desse mundo aquilo que é comproporcional ou adaptado ao nosso aparato de percepção, nossa visão, nossa audição, tato, etc, etc. Então, só o que se encaixa, só o que está, vamos dizer, adaptado a este aparato de percepção é que chega a nós. O que está para lá, nós não sabemos. Tá certo? Então, existe um mundo exterior, mas nós só temos acesso a uma parte dele, que é o que ele chama o mundo fenomênico. Que fenômeno? O fenômeno vem do grego phainestai, quer dizer aparecer, mostrar-se. Então, é aquilo que se mostra ao nosso aparato cognitivo. Nós sabemos hoje, por exemplo, que existem certas frequências de onda sonora que nós não pegamos, mas um cachorro pega. Você tem até apito, que você faz o apito, é inaudível, mas o cachorro ouve. Então, o que eu me pergunto é isso, é se o nosso aparato de cognição é assim, ele é tão limitado, então como é que nós podemos saber até como funciona o aparato de cognição de outras espécies? Como nós conseguimos nos comunicar com espécies que têm um aparato cognitivo totalmente diferente do nosso? Outro dia eu vi um vídeo aí dizendo que os macacos, eles têm uma certa capacidade de antecipação sentimental, eles captam os sentimentos das pessoas no ar. Claro que eles fazem isso, o cachorro faz isso. O cachorro percebe se o dono está triste, está alegre, isso é imediato. Eu digo, bom, mas como é que nós percebemos que ele percebe? Então, bom, essa é a primeira observação com relação ao negócio do Kant. Mas o grande problema é o seguinte: nós todos temos, vamos dizer, um sentimento quase instintivo de que o mundo que nos rodeia é um só. Por isso que nós chamamos de universo e não de pluriverso. Quando você imagina outros universos possíveis, eles estão misteriosamente encaixados ou entremesclados com este. Tá certo? Não são senão aspectos deste que você projeta como se formasse um universo diferente. Se eu falar um universo paralelo, digo, onde está o universo paralelo? Ele está cruzando nós aqui nesse mesmo momento. Por exemplo, se você pegar ondas eletromagnéticas, elas estão cruzando aqui o tempo todo, tá certo? Você não as percebe conscientemente, mas elas estão aqui. E nada impede que elas se articulem de uma outra maneira, formando uma espécie de sistema, tá certo? Que não é perceptivo a nós, mas que está aqui. Então, tudo vai se resumir naquele famoso verso do Paul Eluard: há outros mundos, mas estão neste. Isso aqui é absolutamente certeiro, tá certo? Não há ninguém que transite entre vários universos, de maneira alguma. Mesmo porque, se você transitar para um outro, você transita sem sair daqui. Então, a unidade do universo é quase que, vamos dizer, uma premissa, tá certo? É uma premissa pré-verbal. Ela não é um pensamento que nós temos, nós raramente pensamos nisso, tá certo? Mas o simples fato de você buscar alguma ordem, alguma coerência na coisa, já mostra que você está supondo uma unidade nele, né? O Kant diz que essa unidade não está no universo, mas que está na nossa razão. Ou seja, tudo que nós percebemos do universo exterior são fragmentos, é como se fosse uma poeira, né? E é a nossa mente, a nossa razão que unifica esses dados, formando então uma imagem do universo. E é nessa imagem que nós vivemos. Não sabemos se ela corresponde ao universo real ou não. E não dá para conferir uma coisa com outra, porque se o universo real é inacessível, então nós temos que nos conformar com o universo acessível, que é o da nossa percepção, sem jamais saber se ele coincide com o universo supostamente real ou não. Agora, acontece o seguinte, que a mais mínima experiência que você faça mostra que aquilo que é fragmentário não é o universo, mas é a nossa percepção. Por exemplo, durante quanto tempo você consegue continuar pensando na mesma coisa? O Jorge Gurdjieff, que era um terrível gozador, ele dizia: se nós conseguíssemos ficar 5 minutos prestando atenção no nosso polegar, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Mas nós não conseguimos nem por 5 segundos. A mente voa. As percepções são todas fragmentárias. Por exemplo, você não pode ter uma percepção táctil contínua porque ela desaparece. Ou uma audição. Eu lembro de ter lido o relato de prisioneiros que, para atormentá-los, o carcereiro colocava o som de uma sirene continuamente tocando. E o negro disse: acho que o Flávio Tavares conta isso, foi preso no Uruguai, conta que faziam isso com ele. Ele disse: eu só percebia a sirene quando ela parava. Do mesmo modo, o nosso olho, você não pode ficar com o olho aberto o tempo todo, você tem que piscar. E assim por diante, né? Um cheiro também. Tem esse cheiro bom que você não suporta, mas se ele continuar, você não percebe mais. Então, a mais mínima experiência mostra o seguinte: a minha percepção não pode unificar o universo porque ela própria é fragmentária. Agora, que prova eu tenho de que as coisas em si que eu percebo, elas sejam em si mesmas fragmentárias? Resultado, prova nenhuma. Eu tenho prova de que a minha percepção é fragmentária. Por exemplo, agora estou olhando essa estante, estou vendo estante de madeira, tá certo? Eu não tenho nenhuma razão para supor que ela em si seja descontínua. Porque mil vezes que eu pisco, ela está no mesmo lugar, do mesmo jeito. Tá certo? Então não há indício de uma fragmentaridade do universo, mas há provas cabais da fragmentaridade da nossa percepção. Então, para escapar disso, o Kant diz: bem, não é a nossa percepção que unifica, é a nossa razão. Tá certo? Então, a razão tem por si mesma um caráter sistêmico, né? Ela parte de determinados princípios e, por raciocínio lógico, ela deduz o resto. Acontece o seguinte, que a nossa razão é realmente unificada, ela tem essa unidade em si mesma? É fácil você perceber que não. Que ela apenas pretende, ela aspira a essa unidade. Se você perguntar assim: existe algum sistema dedutivo perfeito que vai do começo até o fim? Nós nunca vimos nenhum. Imaginamos que seja possível, mas daí vem o Kurt Gödel e mostra que não, não dá. Em algum ponto você vai ter um salto intuitivo qualquer. Então, tudo nos induz a pensar exatamente o contrário do que o Kant pensou. Ou seja, não é a nossa razão que unifica o universo, tá certo? É a nossa razão que, baseada numa aspiração à unidade, tá certo? Tenta unificar uma parte da experiência baseada no quê? na unidade do universo do qual nós estamos. Ou seja, a própria unidade do universo é o padrão pelo qual nós nos guiamos. Então, se eu pisco várias vezes e vejo que a estante continua no lugar, eu vou querer que a minha concepção da estante reflita o quê? A minha percepção parcial e fragmentar ou a estrutura permanente da estante? A estrutura permanente, é claro. É isso que eu quero pensar, mas não é isso que eu percebo. Tá certo? Então, isso quer dizer que eu pretendo chegar, vamos dizer, na minha representação da estante, há uma estabilidade, permanência e unidade que a estante em si já tem. E em tudo é assim. Então, o Edmund Husserl vai dizer, então, vamos dizer, da razão, da lógica pura, como um ideal teleológico. Teleológico quer dizer finalístico, ao qual toda a ciência tende. Toda a ciência tende a uma unidade racional. Mas o fato é que nunca alcança. Quem quer que tenha alguma prática de ler trabalho científico sobre qualquer coisa, pode ver o quanto é utópico a ideia de que a ciência iria unificar o conhecimento. Porque quanto mais se pesquisa qualquer coisa, mais controvérsia existe. Existe tanta controvérsia entre os cientistas, quanto se você pegar uma massa anônima de 100 pessoas e perguntar o que elas acham sobre qualquer coisa. Você vai ter 100 cabeças, você tem 100 opiniões, e na ciência é exatamente a mesma coisa. Em questões, às vezes, elementares. Tá certo? Então, por exemplo, as pessoas, tem esse negócio do gaysismo, que diz que algumas pessoas pretendem que o sujeito nasce gay. Tá certo? E, bom, mas as mesmas pessoas que dizem que o sujeito nasce gay dizem que não existe uma natureza humana e que é tudo feito pela cultura. Então, por que é que só neste ponto as coisas não são assim? Tá certo? Então, aí você vê que dentro de uma mesma corrente de opiniões você já tem versões incompatíveis. Né? Agora, se você pegar várias correntes de opinião, você tem milhares de versões possíveis, não só entre os debatedores populares, mas entre os cientistas. Procurem trabalhos acadêmicos sobre isso, você vai ver tudo quanto é teoria voando para tudo quanto é lado. Não há consenso algum. Não é isso? Então, se você vê uma discussão como essa, por exemplo, do criacionismo ou evolucionismo, não é isso? Eu digo, bom, em primeiro lugar, ao formular isso, já formularam errado, porque criacionismo não é o oposto de evolucionismo, ao contrário, não sei, quer dizer, não são espécies do mesmo gênero, não é como há e não há. Né? São conceitos, vamos dizer, que podem ser vistos como opostos, vistos como contrários, pode ser visto como contraditório, pode ser visto como contrário, pode ser visto como complementar, conforme você queira. Né? Então, desde logo a oposição fundamental proposta pelo debate já não existe. Então, se um debate já está mal formulado na sua proposta mesmo, você imagina a diversidade de opiniões que vai haver no conjunto, tá certo? Então, isso quer dizer que a ciência não produz uma visão unificada do mundo. Até hoje, o pessoal físico, por exemplo, o sonho deles é unificar a teoria quântica com a relatividade. Não conseguem de jeito nenhum. Então, eles querem uma teoria unificada. Vamos supor que essa teoria, que eles consigam unificar essa teoria, então você terá uma teoria única do universo físico, tá certo? Eu digo, bom, isso explica tudo. Como é que você vai fazer para você tirar, a partir desta teoria unificada, para você tirar as últimas consequências de tipo sociológico ou psicológico? Né? Você imagina a extensão da dedução que teria que ser feita, isso não ia terminar nunca. Né? Hoje em dia você tem, por exemplo, computadores que fazem cálculos tão longos que nenhum ser humano consegue averiguá-los. Não há possibilidade de verificação única. Então, ou você confia no computador, ou então você não faz o cálculo. Tá certo? Então, na prática, nós vemos que a ideia da concepção unificada, ela é utópica. A unidade do conhecimento é algo que você não pode desistir, da qual você não pode desistir e que você não pode atingir também. Então, é um esforço, né, permanente, tá certo? Então, é mais ou menos como você tomar banho. Você toma banho na esperança de ficar limpo, mas você sabe que meia hora depois você está sujo de novo e vai ter que depois tomar outro banho ou fazer a barba. Isso nunca vai resolver esse problema, né? Então, nós diremos que a unidade do conhecimento é uma necessidade permanente, jamais plenamente satisfeita, mas que você precisa ter um mínimo sem o qual você não consegue viver. Não é isso? Então, como poderia, vamos dizer, a razão por si unificar um universo, se ela mesma não tem unidade dentro dela? Se ela, para o ser pensante, existe somente como ideal, a unidade da razão existe somente como ideal que se busca insistentemente e que jamais é atingido. Agora, a unidade do universo, nós não, preste bem atenção, nós não a apreendemos. Mas aonde está essa apreensão? Está no universo? Não, está na nossa mente. Então, é claro que o que é fragmentário, o que é incompleto, é a visão que nós temos do universo e não o próprio universo. Não é isso? Nada, não está provado que o universo por si não tenha unidade alguma. Mas está provado que a nossa razão não tem, né? Então, muito provavelmente, é a unidade do universo que funciona para nós como uma espécie de símbolo de uma unidade que nós desejaríamos atingir e jamais atingimos. Então, isso é exatamente o contrário do que disse o Kant. Mas acontece que se nós seguirmos o Kant e dissermos, olha, a autoridade suprema não é a realidade, não é o dado, é a razão. Então, a própria noção de veracidade vai para o brejo. Você nunca vai saber se o conhecimento que você tem é verdadeiro ou não, ou seja, se ele corresponde ao universo real ou não. Você vai buscar, em vez disso, a coerência, a adequação. Você vê, o efeito que isso teve na linguagem científica foi um negócio monstruoso, porque ninguém mais diz tal coisa é assim. É assim, tudo leva a crer que. Né? Todo mundo fala assim hoje. Então se criou já uma espécie de incerteza geral. Tá certo? Mas esta incerteza geral é baseada, por sua vez, na presunção de que este conhecimento imperfeito que você tem, ele é a autoridade suprema porque não existe nenhum outro. Então, qual é o conceito fundamental no Kant? É o conceito da comunidade humana e a sua visão das coisas. Isto é o horizonte máximo da nossa vida. Não existe nenhum dado para além disso que possa se impor a nós como real. Então, a comunidade humana decide a realidade. Pior. Desta concepção, Kant vai tirar a ideia, vamos dizer, do regime democrático da paz perpétua, tá certo? E da liberdade humana. Só que acontece o seguinte: não existe uma ponte concebível entre o mundo da razão, que para ele é o mundo da liberdade, porque a razão se cria a si mesma, se constrói a si mesma, e o mundo da natureza, que é o mundo dado. Agora, acontece o seguinte: o que significa uma liberdade, que para ele é o conceito fundamental e a base de toda a ética, né? Ele diz que todo ser humano tem que ter a sua autodeterminação, que ninguém pode impor nada a ninguém, tá certo? Qual é o significado de uma liberdade que só existe enquanto criação da minha razão e que não tem conexão com o meu ser real? Que é também um dado. O meu corpo, a minha presença aqui, a minha presença na sociedade, tudo isso são dados. Ora, mas não tem ponte entre a razão e o dado. Então, o que significa o raio da minha liberdade? Ela é linda, mas ela não pode ser praticada, porque para ser praticada tinha que ser praticada no mundo real. Então, é uma liberdade abstrata. Ela é apenas um conceito. Quer dizer, ela não é uma liberdade, ela é o conceito da liberdade. É? Do mesmo modo como Descartes confunde o eu com o conceito, o eu concreto, pessoal, histórico dele, com o conceito abstrato de eu em geral, Kant também confunde a liberdade do ser humano concreto com o conceito da liberdade. Isto é a mesma coisa que você comer um conceito de bife. Não vai funcionar jamais. Então, Hegel bem percebeu que este conceito da liberdade iria levar a um desastre, iria levar a uma tirania. E daí é o motivo pelo qual Hegel é um crítico tanto do Kant quanto da Revolução Francesa. Ele diz: esta é uma liberdade puramente conceptual, portanto, é uma liberdade negativa, né? Que se tentar passar para o mundo real, ela só vai até destruí-lo. Como de fato aconteceu e acontece em todas as revoluções. Mas, pera, nós ainda estamos possuídos da mentalidade kantiana. Então, como eu disse, a própria linguagem dos debates científicos é uma linguagem que fala somente de aparências. Nunca ninguém pode dizer que tal coisa é assim ou é assado. É assim, parece, tudo leva a crer que, há uma grande possibilidade de que, e assim por diante. Só que essas pessoas cuja linguagem é incerta, elas ao mesmo tempo elas são o limite da autoridade humana e da liberdade humana. Né? Então, quer dizer, nós não sabemos direito o que nós estamos falando, mas nós sabemos mais do que você e você cala a boca. Né? Então, você veja a que ponto de decadência e de estupidez a humanidade está chegando graças a essas ideias. O autor anônimo daqueles comentários sobre os arcanos maiores do tarô, que depois se identificou que é um padre alemão, ele diz que as filosofias têm o efeito de obras de feitiçaria, obras de bruxaria. Elas enfeitiçam as pessoas. Enfeitiçam não porque as pessoas acreditam nelas, mas porque elas não são capazes, as pessoas não são capazes de conceber ideias mais complexas e abrangentes do que os filósofos, então você acaba sempre raciocinando dentro das linhas que eles determinaram, mesmo sem você nunca ter ouvido falar deles. Isso aí eu aposto com você. Você pega qualquer opinião de qualquer pessoa sobre qualquer coisa, você verá que ela sempre é a repetição da ideia de algum grande filósofo. Ou, como dizia Augusto Comte, os vivos são governados por filósofos mortos. Quer dizer, o filósofo tem a hegemonia intelectual. O que é hegemonia intelectual? É a concepção mais abrangente que não tem concorrentes e que engole todas as outras e as torna parte dela, partes dela. Tá certo? Então você acaba mais ou menos pensando do jeito que esses camaradas querem. Tá certo? Então todos nós somos, de algum modo, escravos ou de Kant, ou de Hegel, ou de Marx, tá certo? De Freud, etc. Porque as explicações às quais nós apelamos até na nossa vida pessoal são sempre um resíduo do modo de pensar que eles inauguraram. Ou seja, para enfrentar um filósofo, só outro filósofo. A humanidade, coitadinha, ela vai simplesmente repetir o que os caras falaram e vai, com frequência, vai misturar elementos de vários filósofos, sem nem saber o que está misturando. Tá certo? E, no fim, não saberá por quem está sendo guiada. Pior ainda, é uma tendência geral do cidadão comum ele achar que o mundo dos pensamentos, da filosofia, é uma coisa muito distante da vida real dele. Tá certo? Quando, na verdade, é este mundo que está determinando a vida real dele. Então, isso quer dizer, o cidadão comum, ele é um trouxa por definição. E está sendo feito de trouxa por algum filósofo. Isso também mostra que a responsabilidade dos filósofos é um negócio imenso. Não é isso? E que eles são mais autores de crimes do que qualquer outra pessoa. Porque, no fim das contas, é aquele negócio do Karamazov: quem matou fui eu, mas quem pensou foi você. Foi o seu pensamento que me fez. Um irmão fala para o outro, né? Quem matou o nosso pai? Fui eu, mas quem mandou foi você. Então, isso está acontecendo, de fato, o tempo todo. E quando você observa o conjunto dos efeitos históricos de grande escala que esses pensamentos tiveram e compara com os pensamentos de outras épocas, se você perguntar assim, que malefício fez Aristóteles à humanidade? Praticamente nenhum. Mas esses camaradas fizeram muito. Então, houve alguma mudança no senso de responsabilidade do próprio filósofo. E essa mudança acontece na hora em que Descartes coloca o eu como princípio fundante. Você vira, quando aparece a filosofia de Kant, houve várias reações contra. A primeira não foi a do Hegel, foi a do Fichte. E Fichte dizia o seguinte: nós temos que dar um jeito nesse dualismo kantiano. Quer dizer, por um lado você tem o mundo da razão e da liberdade, por outro lado você tem o mundo do dado, e eles são incomunicáveis. Nós temos que acabar com isso. Ele resolveu da maneira assim, germânica. Entendeu? Disse: olha, não há esse conflito, por quê? Porque essas duas dimensões, a da liberdade, da razão e a do dado, da natureza, são ambos produtos do eu. O eu inventa essas duas coisas. Porque aonde apareceu essa distinção, afinal de contas? Na minha própria mente. Essa distinção não vem pronta. Fui eu mesmo que pensei as duas coisas. Portanto, não existe nem razão e liberdade e nem natureza, só existe o eu. O resto são tudo aparências do eu. E, bom, parece uma solução. Né? Só que o eu humano, você pode perguntar assim, pega o seu próprio eu. Pensa, o seu eu é contínuo? Você sabe que não é, né? Você dorme, você sonha que você é outra pessoa. Tá certo? Existem doenças que tiram a sua identidade. O esquizofrênico jura que ele é você, que você é ele. Tá certo? E, além disso, o eu se apoia na memória. A memória também é descontínua e falha. Portanto, nós temos que voltar ao velho David Hume e ver o seguinte: eu não tenho nenhuma prova de que eu tenho um eu. Eu vejo que eu tenho estados, sensações, pensamentos, etc, etc. Mas existe um sujeito único por trás disso? É? Aparentemente não. Não há nenhuma prova de que esse eu exista. Mas nós temos uma sugestão. Quando na Bíblia diz Deus, Deus diz: eu sou aquele que é. Então está dizendo, ali você tem um eu contínuo, eterno, imutável, tá certo? Que concede a nós, vamos dizer, um eu temporário, fragmentário, tá certo? Que busca a sua própria unidade. A trajetória inteira do ser humano, na medida em que ele busca a consciência, é, como dizia o Dr. Freud, transformar o id em ego. Ou seja, aquilo que está inconsciente vai virar consciente. E aquilo que está fora do meu domínio entrar nos meus domínios. Pelo menos aquilo que diz respeito a mim mesmo. As minhas paixões, meus pensamentos, minhas emoções, etc, etc. Inicialmente eu vivencio aquilo como se fossem coisas que me vêm de fora, nas quais eu não tenho domínio nenhum. Mas aos poucos eu posso conhecer esses vários componentes, articular de um certo modo, de maneira que eles estejam sob o meu domínio até certo ponto. Não é isso? Então, o eu existe como um ideal ao qual nós tendemos, e existe como um processo de autocriação que, por definição, é descontínuo. Se ele fosse contínuo, ele não seria um processo, ele já estaria pronto desde o início. Então, bom, você está dizendo que tanto o mundo da razão quanto da natureza são apenas subprodutos de um eu. Mas como poderiam sê-lo, tá certo? Se este eu também não tem uma existência contínua e uma existência substancial, do jeito que você está falando, mas se ele mesmo é um processo que se busca a si mesmo e se constrói a si mesmo a duras penas? Então é evidente que ele está atribuindo ao eu humano qualidades que pertencem só ao eu divino. Não é isso? Então, dizer que a filosofia de Fichte culmina um longo esforço para jogar fora tudo o que não depende do ser humano e transformar, vamos dizer, a interioridade do ser humano no extremo limite e na última autoridade, todas as coisas, ao ponto de que o Fichte vai dizer: nada existe, só existe o eu. Então, Hegel, evidentemente, vai protestar contra isso e ele vai tentar devolver ao próprio Deus essa característica de unidade e de ser a fonte de todas as coisas que havia se perdido em Fichte. Só que ele faz isso de tal maneira que tem que dar conta do fenômeno de que as verdades conhecidas por nós mudam. Elas entram em contradição, elas se alteram, elas são substituídas e assim por diante. Então, como dar conta da multiplicidade das ideias se você quer reduzir tudo ao ponto de vista de Deus? Que, em princípio, já tem tudo isso sob o seu domínio. Ele vai ter que resolver isso da seguinte maneira, dizendo no que consiste esta substância, esta existência, vamos dizer, eterna de Deus. Ela consiste no próprio processo pelo qual ele se manifesta. Então, daí vai vir a famosa premissa: o ser considerado na sua universalidade e indeterminação não é nada, você não tem nenhuma determinação, nada se sabe dele, e ele não tem característica nenhuma, então ele é igual a nada. Ele se torna alguma coisa na medida em que, cansado da sua vacuidade, ele cria algo que se opõe a ele, pelo qual ele se define. Então ele cria o universo como uma espécie de espelho negativo, que é a negação dele. E por essa negação ele se conhece. Porém, a negação não permanece estável, porque ela foi feita já a título provisório. Então a negação é reabsorvida numa outra afirmação, que em seguida virou outra negação, e assim por diante. E daí vem todo o processo da evolução das ideias. Então, o Deus ao qual Hegel devolve o estatuto que lhe havia sido negado por Fichte é um Deus que tem uma existência temporal e que, na verdade, só existe na temporalidade. Então ele por isso vai dizer: o ser não é nada e o nada também não é nada, só existe o processo, a transformação, a dialética. Isto é a única realidade. Tá certo? E Hegel descreve este processo universal. Ou seja, ele se coloca do ponto de vista desse Deus que ele inventou, esse Deus evolutivo, e ele descreve o que esse Deus está vendo. Então, quem é Deus é o próprio Hegel. É? Você veja, esse pessoal todo era muito doente, vamos falar a verdade. É? Mas, ao mesmo tempo, essas construções são de uma elegância e de uma profundidade. E o leitor que chega até aí, ele não está percebendo o truque que é comum a todos esses filósofos, que é o seguinte: vamos apagar o dado e fazer transformar tudo do construído. E a pergunta seria: por quê? Por que que eu devo fazer isso? Só porque eu estou com medo do mundo exterior? É? Só porque eu quero fugir de um mundo que eu não, sobre o qual eu não tenho controle, para outro no qual eu tenho um controle imaginário? Só porque eu sou um índio aterrorizado no meio do mato, desenhando uns quadradinhos e triangulinhos num pote? É? No fundo, não passa disso. Né? É um índiozinho aterrorizado criando figuras geométricas porque elas ele domina. Você veja aqui, quando se a filosofia de Hegel tem algum problema, não é isso? Então aparecerá o Marx e diz: vou corrigir o Hegel. Esse processo que o Hegel diz que se desenrola todo no espírito divino, não se desenrola no espírito divino, se desenrola na materialidade da existência. Eu digo: bom, até aí não é uma ideia. Era isso mesmo que tinha que fazer. Só que como Karl Marx faz isso? Ele vai dizer: o verdadeiro processo não é o processo pelo qual o espírito cria uma oposição a si mesmo e vai evoluindo através de sucessivas negações e negações da negação. Esse processo espiritual é só uma imagem pensada do que se passa na realidade da vida. E a realidade da vida é o quê? É a luta do ser humano pela apropriação da natureza. O ser humano tentando dominar a natureza. Até aí está certíssimo. É correto. Por quê? Toda esta fuga do dado para o construído é ainda o índio aterrorizado com uma natureza que ele não domina. Mas à medida que ele passa a dominá-la, mais ele começa a ver as coisas de um outro jeito. Não é isso? Então ele já não tem mais a necessidade de se refugiar no seu mundo interior. Por quê? Porque o mundo exterior está mais confortável e menos perigoso. Você está na cidade, tem uma ordem social, tem luz elétrica, tem não sei o quê. Para que você vai ficar com medo de uma natureza que está distante e que não pode te atingir? Não é isso? Mesmo em caso de emergência, como agora um furacão, tal, você acredita que existe uma ordem social capaz de contrabalançar os efeitos malignos da natureza? Então você já não tem mais por que você fugir para um mundo interior, porque o exterior já está mais manobrado. Então, até aí, Karl Marx está certíssimo. Só que tem o seguinte problema: a luta do homem pela apropriação da natureza. Então, bom, quanto da natureza o ser humano se apropriou até agora? Um pedacinho de um planetinha. Né? E o resto está tudo aí, absolutamente intocado. Olha para cima, vê o tamanho do negócio. Então, alguns bilhões, apenas alguns bilhões de galáxias que estão aí soltas. Eu digo, então, como é possível que o processo que uma espécie animal pequenininha opera num fragmento infinitesimal do universo seja o centro da realidade? Ele pode ser o centro da realidade cognitiva. É o centro do que nós vemos. Né? Mas quem disse que isto pode ser o centro da própria realidade? Então, veja que Karl Marx, fingindo um materialismo, ele volta ao mesmo subjetivismo que vai de Descartes até Hegel. Ele faz do esforço de uma espécie, pequena espécie animal, o centro do universo, o fator decisivo em tudo. Então, o que é a natureza para Karl Marx? A natureza é apenas matéria, matéria-prima que nós transformamos. Ele diz, no que nós transformamos o Sol? No que nós transformamos a estrela Vega? No que nós transformamos essas galáxias todas? Elas continuam do jeito que estavam, sem nos perguntar absolutamente nada, tão pouco se lixando para nós. Então, é claro que existe um processo universal independente do ser humano, que transcende o ser humano infinitamente e que determina a sua condição. Né? E as operações, as ações que o ser humano faz para transformar o seu ambiente imediato são apenas um pedacinho infinitesimal da história. E nunca pode ser o centro. Né? Então, é por isso que eu digo, Karl Marx não é um materialista. Ele é um idealista subjetivo coletivo. Qual é o grande personagem da história dele? O meu personagem de Kant é a comunidade humana. E o universo que se exploda. O universo está aí apenas para ser transformado. Mesmo dentro do planeta Terra, qual é a fração que nós mexemos? Um pedacinho da superfície de certos lugares. Nós não criamos o nosso ambiente. É? Nós ainda estamos determinados por fatores cósmicos que nos transcendem infinitamente. Então, nós conhecemos todas as leis da natureza? Falo que, claro que não, elas estão operando e a gente mal conhece. Por exemplo, a tal da ressonância mórfica, nós sabemos se ela existe ou não? Parece que existe, mas nós não sabemos. Então cria-se uma ligação, mas misteriosa, entre acontecimentos totalmente desconectados do espaço. Tá certo? E que seguem, vamos dizer, por assim dizer, uma lei da harmonia entre as formas. Isso é um mistério para nós. Se isto acontece, e o Rupert Sheldrake deu muitas provas de que isto acontece, então significa que nós estamos submetidos a mecanismos que se parecem com aquelas coisas que os bruxos e feiticeiros falavam na Idade Média. Ligações de simpatia, analogia, etc, etc. Parece que tudo isso existe. Lembra as vós que curavam doenças fazendo simpatias? Quer dizer, um negócio que não tem nada a ver com o outro, mas que analogicamente o representa e acaba tendo um efeito em cima dele. Bom, e se isto existe, meu Deus do céu? Então, além das leis que a ciência atual conhece, existe uma infinidade de outras regidas por relações de simpatia, analogia, similaridade, antecedência, consequência, etc, etc, que estão operando sobre nós e que nós não temos a menor, dos quais não temos a menor consciência. Então nós somos uns coitadinhos soltos no espaço, cuja vida é determinada por fatores de ordem cósmica ou divina, que nos ultrapassam infinitamente. E Karl Marx está pretendendo que isto é o centro, e nossas ações são o centro de todas as coisas. Você vê, em Karl Marx, o subjetivismo iniciado com Descartes chega à sua versão mais radical, porque ela tenta passar por um materialismo e um naturalismo. Está entendendo? Então, agora vocês imaginam assim, os efeitos que essas ideias deixam na sociedade. Por exemplo, no mundo do Fichte, só existe o eu. Então, o valor máximo é o quê? A liberdade, a autodeterminação do eu. Quando você vê hoje garotos de 12 anos querendo transformar o mundo, eles são herdeiros de Fichte. Cada ego é um tirano que se autodetermina e quer mandar o mundo. E tudo que é diferente do eu não existe ou está subordinado a ele. Este estado de espírito não se disseminou quase universalmente no Ocidente, em outras partes do mundo, não. Em outras partes do mundo foram outros aspectos da modernidade que se abateram sobre eles e produziram outras vivências e outra visão das coisas, por exemplo. Se você vê na Rússia ou na China, você falar dá para o chinês, né, ler o Fichte, né? Ah, só o ego é que manda. Eu falo, meu, eu nunca mandou em nada, os caras mandam fazer as coisas, eu tenho que fazer, senão eu vou para a cana, né? Me matam, me jogam fora, né? Me dão pouco comer. Então, é claro que tem uma visão diferente, mas se você nasceu no Ocidente, na civilização tecnológica avançada, capitalismo, etc., etc., então. Além desta influência cultural, você tem uma série de fatores materiais que o ajudam a criar esta ilusão da sua autonomia. Não é isso? Ora, na verdade, nós sabemos que existe alguma autonomia, alguma liberdade do ser humano, mas que ela é terrivelmente limitada. Não é isso? Por exemplo, quando começa a se formar o seu eu, bom, você nasce com o eu pronto? Não. Segundo aí os psicanalistas, o ego só aparece aos 5 anos de idade. Até lá você não sabe quem você é você. Tá certo? Então. Existem até teorias de que a consciência, no sentido moderno que nós entendemos, não existiu sempre na história. Que em civilizações antigas, as pessoas sentiam que eram os deuses que estavam agindo através delas, que eram forças cósmicas incontroláveis. Não é isso? Então você imagina a diferença da vivência. Pronto, se você lê o romance do C.S. Lewis, Till We Have Faces, Até Que Tenhamos Rostos, né? Que é uma história mitológica, né? É a história da psique. E a história tem dois personagens, a Psique e a irmãzinha dela. E a vida das duas é inteiramente determinada pelos deuses, e elas só levam porrada, tudo quanto é lado, e os deuses decidem tudo, elas não dão. Até quando a irmã morre, a irmã se torna uma rainha poderosa, etc, etc. Mas ela comparece ao tribunal dos deuses para acusá-los. Então vocês fazem da gente o seu joguete, vocês fazem da gente o que vocês quiserem e depois ainda culpa a gente. Essa era a vivência real dos caras. Né? O que é a tragédia? Toda a tragédia grega é a demonstração da impotência humana para governar o seu destino. Onde você age forçado pelos deuses e a culpa é sua. Né? O coitado do próprio pobre Édipo mata um cara que ele não sabe que é o pai e vai para a cama com a mulher que ele não sabe que é a mãe. E ele fica culpado das duas coisas. Você matou seu pai e você comeu sua mãe. Eu? Então, toda a tragédia, né, é a ilustração dessa total impotência humana. Então, agora você imagina esta experiência, compara esta vivência do homem antigo com a de qualquer ginasiano de 10 anos hoje. Eu decido meu destino, sou dono do meu corpo, eu sou dono disso, sou dono daquilo, eu faço, eu posso, eu aconteço. Ó, muita coisa teve que mudar. E Karl Marx estava certo ao dizer que é o avanço da tecnologia, os progressos da tecnologia, que muda essa situação e faz o ser humano ver as coisas de outra maneira. Você imagina o sujeito que está na frente de uma tela de computador e que ali ele produz efeitos incríveis. Ele está jogando lá um jogo de guerra, ele destrói impérios inteiros, ele come todas as mulheres do mundo, ele faz isso, só que assim, é só na tela. E como o virtual é 80% da sua experiência, o virtual passa a ser real. O que aconteceu? É de novo, é o eu cartesiano que virou o centro e o topo de tudo. É o eu do Fichte que se governa a si mesmo, se cria a si mesmo, não tem satisfação a dar para ninguém. Como nós vemos a conexão íntima do marxismo com o fichteanismo, que lhe parece tanto contrário, porque um idealista absoluto, outro diz que é materialista, mas um está fazendo a mesma coisa de outra maneira. E depois nós vemos que o próprio Fichte, nos discursos à nação alemã, que ele fez quando da invasão napoleônica, a Alemanha se humilhada, derrotada. Então, naturalmente, quando um povo é derrotado e humilhado, ele reage o quê? Se fazendo de gostosão. Assim como hoje você tem o pessoal da Black Athena, né, que diz Platão era preto, Aristóteles era preto, Jesus Cristo era preto, foram os brancos que roubaram. Tá? O Fichte fez a mesma coisa que o alemão. Foi ele que inventou a teoria da superioridade racial alemã. Então você vê, o mesmo cara que gera o subjetivismo pseudo-materialista de Karl Marx, resultando na Revolução Soviética, é o cara que solta a ideia que vai inspirar o nazismo depois. E o que é o nazismo? É a autoafirmação do ego alemão. Então, você, isto é a filosofia moderna, gente. Isto é um bando de loucos. Esses caras são perigosos. Não há por que você respeitá-los, né? Você pode respeitá-los como inimigos. Claro, você não vai fazer pouco do inimigo, que ele te dá um cacete. Tá certo? Mas só como inimigos. E o que faz Schelling? Schelling declara guerra a tudo isto. E cria a versão da filosofia, na qual a filosofia é um esforço de uns coitadinhos, de uns seres humanos, para manter o mínimo de unidade do conhecimento indispensável a cada geração e sempre falhando e tendo que abrir no dia seguinte. Ora, qual é o processo da razão humana? É um processo de apropriação do dado e de reestruturação do dado. Ou seja, nós pegamos aquilo que chega até nós e tentamos dar uma articulação racional que funciona até certo ponto, mas chega uma hora que ela falha. Nas ciências isso acontece. A ciência tem um método estabelecido, um critério de julgamento estabelecido, e vai prosseguindo e coletando informações e articulando essa maneira. Chega uma hora que não dá mais. Você chega em fatos básicos que exigem mudar todas as concepções científicas. O que aconteceu no começo do século é a famosa crise dos fundamentos da física. Vamos dizer, até o Einstein, o pessoal acreditava que a física podia chegar, coisa, a conhecer leis universais ao ponto da previsibilidade total. Como diz Einstein, Deus não joga dados com o universo. Daí veio o Max Planck e disse, joga sim. Joga e nós nunca sabemos qual vai ser o resultado, só dá para saber mais ou menos. Então, este processo, vamos dizer, da apropriação, estruturação, dissolução da estrutura e integração de novos dados, isto é a vida humana. E isso é o processo da filosofia. Hoje todos os filósofos do mundo sabem que é assim. Não tem nenhum filósofo que pretenda chegar a uma explicação universal. Todos eles sabem aquele negócio que diz São Tomás de Aquino, Veritas filia tempus, a verdade é filha do tempo, nós vamos nos aproximando e nunca acaba. Cada um só faz um pedacinho. Não há um filósofo do mundo que não saiba que é assim. Então estão todos fazendo a filosofia do Schelling. E não a de Kant ou Fichte, etc, etc, etc. Só que as ideias que se disseminaram no mundo e influenciaram a política não foram as do Schelling, foram as de Kant, Hegel e Fichte, e Karl Marx. Ou seja, a de todos esses malditos subjetivistas que querem, vamos dizer, o império do eu. Seja o eu individual, seja o eu do partido. Está entendendo? Você verá, até por uma coincidência, esta semana, o Zé Mário Pereira, o nome da Tocux, me mandou um artigo que saiu na revista Piauí, escrito pelo Rui Fausto, que é professor emérito de filosofia na USP. E tem um pedaço que ele fala milhões de coisas, assim, o artigo é feito para restaurar a esquerda. Está querendo reconstruir depois da porrada que levaram, etc, etc. Mas tem um pedaço em que ele fala dos porta-vozes da direita. E ele pretende interpretar o pensamento do Olavo de Carvalho com base em posts do Facebook. Já começa por aí. Falei, tá ruim, hein? E quando você vai ver a carreira do Rui Fausto, ele só escreveu sobre Karl Marx do primeiro até o último dia. E tudo o que ele escreve é para orientar a esquerda. Então, evidentemente, é a figura do ideólogo típico, do intelectual funcionário, intelectuário, como falava Gilberto Freire. Quer dizer, o funcionário do partido, ele é funcionário do partido e não é nada mais. Ele está lá para orientar ajudar o partido a se orientar. Então, compreende-se que ele julga as coisas sempre à luz do único critério de que só é bom aquilo que ajuda o partido. O que é mal, o que é contra, é mal. Esse é o único critério. Tanto que, num certo momento, ele diz: ah, a esquerda tem cometido umas violências lamentáveis. O efeito é contraproducente. O efeito é negativo. Ah, se o efeito fosse positivo, seria bom, então. Se matança, genocídio, se funcionasse como funcionou durante algum tempo. Tanto que eles já falam das violências recentes. A esquerda tem feito recentemente umas violências cujo resultado é negativo, né? Então, claro que é mal. Se está a própria violência que você está fazendo está prejudicando você mesmo, ela é má. Se ela ajudasse, seria boa, né? E você vê que um homem que julga tudo do ponto de vista do partido a que ele pertence, ou da facção a que ele pertence, ele está no extremo do subjetivismo, porque não há um mundo exterior. Só há aquele mundo intersubjetivo da comunidade dele, e o que está fora não existe. É? Tanto que ele, lá escrevendo sobre mim, ele diz: ah, tem uma boa parte da obra dele que é assim, uma filosofia espiritualista cristã, mas eu não vou nem ler, eu só quero saber as opiniões políticas dele. Isso quer dizer que, no seu entender, as opiniões políticas soltas de um filósofo podem ser compreendidas fora da filosofia dele? E você é professor emérito de uma matéria da qual você não tem a menor ideia do que seja? É? Quer dizer, como é que eu poderia explicar, por exemplo, sei lá, eu leio um artigo do Karl Marx, Karl Marx elogiando a indústria americana, por exemplo. Ele escreve, faz vários artigos na Gazeta Renan, escreve, fazia a louvação da indústria americana. E vou julgar esta opinião política de Karl Marx sem conhecer qual é a filosofia de Karl Marx? É? É claro, vou interpretar exatamente o contrário. Vou achar esse Karl Marx é um pró-capitalista, reacionário, etc, etc. É isso que eu vou achar. Tanto o sujeito inverte a coisa que tem um trecho. Quando o pessoal está entusiasmadíssimo com o negócio de intervenção militar, eu escrevi um post lá, suas bestas quadradas. Vocês nem sabem como é que se faz um golpe militar. Isso aqui é um Estado maior, né? Sabe como são as discussões no Estado Maior? Então, por exemplo, um golpe militar teria que responder esta, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta questão antes de começar. Então, mostrando para eles que o negócio é praticamente inviável. O cara leu e entendeu que eu estava fazendo a apologia do golpe militar. O que é isso aí? Ah, você vai dizer burrice, mas não é burrice natural. É a burrice alimentada e sedimentada pelo subjetivismo moderno, onde só a opinião ou do ego, seja o ego particular ou o ego do grupo, é que existe. O resto não existe. Tem um outro trecho em que ele diz, o Olavo de Carvalho escreve com uma violência, uma truculência fora do comum. Olha aqui o que ele diz. Ele escreveu aqui que, se você olha as vidas de Robespierre, Karl Marx, Lenin, né, Althusser, etc., etc., você vai ver que são todos uns sádicos, psicopatas. Olha o que ele diz, que coisa horrível que ele diz. Agora, vê o currículo desses caras, vê quantas pessoas eles mataram. Né? E o violento sou eu, porque eu escrevi que eles mataram. É claro que isso é uma inversão. Né? Essa, não, essa culpa é do carteiro. O carteiro chega lá, comunicação da morte do seu pai, fala, você matou meu pai. É claro que é uma visão absolutamente psicótica, invertida. Mas para essas pessoas pensar assim é normal. Então você vai ver o efeito dessa tradição filosófica nas mínimas coisas da vida contemporânea. E, bom, isso é um assunto já para o outro curso, o curso da Guerra Cultural, tá certo? Mas só para adiantar o expediente. Quando o pessoal dito conservador, cristão, etc., às vezes sinceramente cristão, né, quer reagir contra o PT ou contra qualquer coisa, eles não têm ideia do tamanho da briga. Eu digo, nós podemos entrar nessa briga, nós podemos vencer, desde que você saiba com quem você está brigando. Não é isso? Sim, vamos dizer, uma tomada de posição schellingiana contra toda esta tradição, nós não vamos conseguir nada. Quer dizer, o Schelling percebeu, falou, olha, tudo isso aí está errado do começo até o fim, e só vai dar destruição, só vai dar problema. E nós temos que virar e ter uma atitude de humildade perante o que ele chamava exuberância do ser. Ou seja, nós temos que recolocar a natureza no seu devido lugar, Deus no seu devido lugar e nós no nosso lugar pequenininho assim. Que foi a vivência normal da humanidade durante a maior parte da sua existência. E que é ainda a visão normal de lugares onde a modernidade filosófica não chegou. Então, ou chegou sob outras versões. Então, quando nós, se você for falar de guerra cultural, eu digo, bom, é uma guerra cultural no sentido estrito, quer dizer, é uma guerra dentro da alta cultura. Né? Onde o que nós temos que fazer é que nós temos que tomar partido do Schelling e dar força para ele, tá entendendo? Porque ele era o cara que estava certo. Ele era o que o Wagner chamava. Esse é o realista espiritual. Ele sabe como as coisas são mesmo. Né? Ou seja, nós temos que desbancar esse idealismo subjetivista, inclusive na sua versão marxista, 100%. Rejeitar tudo isto. Parar de cultuar esses idiotas. E restaurar certas verdades elementares que, vamos dizer, todo mundo, desde Lao Tse até São Tomás de Aquino, todo mundo sabia. Né? Então, muito bem. Eu acho que vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Que o Leonardo Ferreira Boaschi pergunta: e a cosmovisão islâmica se aproxima da cristã quanto à abertura ou não dos seres humanos para a realidade? Sim. A diferença fundamental é que o Islã é uma teologia da unidade absoluta, ou seja, da absoluta insignificância dos seres humanos, da sua reabsorção em Deus, por assim dizer. Nesse sentido, se vai se aproximar de certas cosmovisões gnósticas. Mas na questão do realismo, ela segue o mesmo realismo da cosmovisão cristã. Fernando Golombieschi, quais os resultados que a filosofia de Schelling está produzindo atualmente? É cedo para produzir resultado, mas você pode dizer que na França existe uma verdadeira moda de Schelling agora, e isso vai ter algum efeito mais cedo ou mais tarde. Você vê aqui, um dos livros mais importantes sobre Schelling foi escrito pelo John Leflant, que é, na verdade, é um líder conservador na Inglaterra. Francisco Augusto Rabelo. Pergunta excelente, excelente. Eu gostaria que o senhor articulasse a diferença de planos entre o que o senhor disse nesta aula sobre o idealismo alemão e as suas palavras no curso de Filosofia da Ciência, ao falar do eu substancial profundo. A estrutura básica do mundo são os eus profundos. É a unidade anímica. Isto é muito mais real do que a natureza. A natureza não passa de um certo aspecto da existência dos eus profundos. Muito bem. Então, aqui, qual é a diferença do que eu estou dizendo aqui e o que o Fichte está dizendo? Eu estou dizendo as almas tomadas na extensão total da sua duração, ou seja, na sua vida eterna. Não o eu empírico terrestre, que é, vamos dizer, é apenas um aspecto deles. No curso sobre a imortalidade da alma, eu distingui vários sentidos da palavra eu, onde você tem, por exemplo, o eu a que você refere quando está conversando com outras pessoas que te conhecem. Tá certo? Então, quando você fala eu, você está dizendo aquilo que você sabe de mim. Não vai passar disto. Você tem um eu ao qual você se refere na sua consciência interior, por exemplo, quando você confessa seus pecados. É um eu histórico, por assim dizer, e assim por diante. Porém, tudo isso não faria o menor sentido se o eu não existisse substancialmente. Tá certo? Mas não sob a forma que nós o experimentamos, nós o vivenciamos durante a nossa vida terrestre. Estes vários eus, eles não têm unidade nenhuma, na verdade. Você não pode chegar. Aí o David Hume tem a razão. Não tem nenhum jeito de você provar que existe um eu único por trás de todos estes estados. E, no entanto, a necessidade da existência desse eu é o imperativo, é, por assim dizer, o imperativo categórico de ordem cognitiva. Tá certo? Então, o que nós temos que dizer? Bom, existe o eu substancial, que é aquele eu que Deus conhece. Só ele conhece. E do qual ele mesmo revela para você partes quando você ora, quando você se confessa. Tá certo? Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. E neste aspecto ele não é externo. Ele está dentro de você, como é o Espírito Santo que está ali alimentando a subsistência do eu e o avanço da sua consciência. Então, este eu profundo a que eu me refiro é um aspecto da ação do Espírito Santo. É só isto que pode subsistir no ser humano. Então, isso aqui é importante. Uma única alma imortal, tomada na duração inteira da sua existência, ela dura mais do que o planeta Terra e do que a história humana inteira. Tá certo? Então, ela faz parte do quê? Do dado, tanto quanto a natureza. Tem a natureza e tem o mundo espiritual. Ambos são objetivos, não são subjetivos de maneira alguma. E a totalidade das almas imortais não é uma coisa subjetiva, né? Não está em nenhuma delas. Cada uma delas é uma entidade que Deus criou independente para lhe dar imortalidade, para que ela durasse para sempre, junto com outra infinidade de outras almas. Então é o universo, por assim dizer, é o pleroma das almas, né? Tá certo? Então, agora, o pessoal não consegue admitir nem a natureza como dado, quanto mais o universo espiritual objetivo. Quer dizer, às vezes a gente falha porque usa a mesma palavra e daí a pessoa está dizendo a mesma coisa. Fala, não, não, peraí, outra coisa completamente diferente. Ela é exatamente o oposto. Você está dizendo que o eu é tudo, eu estou dizendo que o seu eu não é absolutamente nada, que acima dele você tem a natureza e acima da natureza você tem o mundo espiritual, que inclui o pleroma das almas. Dá para entender? Rondon pergunta, qual o livro de Schelling que o senhor recomenda para iniciar? Bom, aí é um pepino, porque todos os livros dele são muito difíceis e, como disse, ele mudou muito de ideia ao longo do tempo e precisaria acompanhar a sua trajetória inteira. Mas se você. A obra máxima dele é a filosofia da revelação e a filosofia da mitologia. Então, se tiver. Mas você vai passar uns 10 anos lendo isso, né? Mas que vale a pena, vale. Leia, sobretudo, o capítulo sobre Schelling na história das ideias políticas do Erich Voegelin, né? Que vai te situar mais ou menos quem é o Schelling. José Henrique Clemente. Professor, quais são os passos para tornar ser humano incrível, semelhante ao senhor? Fala, não se torne semelhante a mim. Eu não aconselho isso, nem mesmo para mim mesmo. Essa história de ser eu mesmo, foi uma grande vantagem ser eu mesmo. Eu nunca consegui ser outra coisa. Então, modelo, o único modelo, vou dizer, é a imitação de Cristo, meu filho. Não é isto? André pergunta, em quais recantos do mundo a verdade filosófica, entre aspas, ainda não chegou? Bom, eu espero que não tenha chegado a toda a África, entre as populações mais pobres da América Latina. O povão continua alheio a isso e é o que o preserva, de algum modo, né? Mas as elites falantes, todas já caíram dentro da máquina. Érico, se o Schelling não foi lido no início do século passado, mas os outros foram. Não, Schelling foi muito lido, sobretudo no começo. E as suas conferências finais, ele dá a versão final sobre filosofia, também fez muito sucesso. Mas, como diz, um sucesso que era apenas uma manifestação de respeito ao velho filósofo que estava voltando à atividade universitária e tal. Não houve estudos profundos. Estudos profundos só começaram no século XX, sobretudo na França, né? Mas os outros foram. Então, os filósofos que seguiram Schelling sem saber o que faziam tiveram que fazer esse mesmo raciocínio contra os idealistas que o senhor desenvolveu nessa aula, sem dúvida. Houve várias reações contra os idealistas: a reação do Kierkegaard, a reação do próprio Marx, a reação de Nietzsche, todos eles, mas todos eles foram insuficientes, cada um só pegou um pedacinho. E, sobretudo, é aquele negócio que diz o próprio Nietzsche: só se vence aquilo que se substitui. O que você vai botar no lugar desses 4 séculos de subjetivismo? O Nietzsche, coitado do Nietzsche, o Nietzsche tem uma ideia aqui, outra ideia lá, não consegue juntar. Então não dá. Você pode se apegar a um certo nietzschianismo como sinal de revolta contra isso, tá certo? Mas a revolta não basta. Se você está na revolta, você ainda está apanhando, você ainda está você ainda é o underdog, né? Mas o Schelling não, o Schelling está dando. Vira, tudo que os escolásticos fizeram reaparece no Schelling já numa linguagem que supera o idealismo. Então não é assim, ah, precisamos voltar a São Tomás de Aquino. Falou assim, não voltar a São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino foi anterior ao idealismo alemão, e, portanto, ele não pode ser uma alternativa a uma coisa que não existia na época dele. É muito simples, né? Claro que você pode segui-lo no essencial, mas ele, o tomismo por si mesmo, não tem uma resposta a isto. Certo? Só quem tem a resposta foi o Schelling, né? No qual tudo que o tomismo fez, de algum modo, é reaproveitado. Giovanni Martins, eu tenho 20 anos, estou estudando engenharia. A minha dúvida é: como conviver com pessoas que não querem ver outra realidade senão a delas mesmas? Não conviva com elas, fuja, procure amigos melhores. É? Amigo, já dizia São Tomás de Aquino, aqueles que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Se os caras não querem a mesma coisa, então não são seus amigos, são apenas pessoas que estão de passagem, que nem, sei lá, o motorista do ônibus que você tomou, ou o guarda de trânsito, tá entendendo? Pessoas que você cruzou na vida que não tem a mais mínima importância. Procura amizades verdadeiras, que são para durar a vida inteira, pessoas que têm os mesmos ideais, que estão procurando as mesmas coisas. Não é pessoa que concorda em tudo com você. Não, mas é que tem o mesmo ideal, tem o mesmo objetivo de vida. É? William Bueno, pergunta excelente. O senhor parou para pensar que no pós-Éden nos tornamos todos índios amedrontados, sendo que Deus. Claro que pensei nisso, exatamente. Disso que eu estou falando no filme Jardim das Aflições. Né? É que Deus antecipou que a natureza seria hostil e o pão seria de dores, incluindo o pão do conhecimento e apropriação, e toda a cogitação de Kant e Hegel nada mais é que um sussurro elaborado da serpente que disse: sereis Deus. Exatamente. Quer dizer, qual é o grande pecado da filosofia moderna inteira? A soberba. Você se querer sobrepor à razão humana e o eu ao dado que está aí. Você pega todas as realizações da razão humana, né? Elas não são nada em comparação com um dado da natureza. Você pega, sei lá, um dia o cara está falando assim que as obras de arte valem mais do que tudo, né? Eu digo, tá bom, então está aqui, você tem um soneto de John Keats e você tem um gato. Um outro sujeito pode fazer um soneto tão bom quanto o John Keats, mas agora faz um gato. Ademais, o surto de Kant não é uma exata repetição da comunidade humana no processo de autodeificação, como aconteceu em Babel, onde diz: façamos para nós um nome e alcançamos o céu. Exatamente. Exatamente. É? Mas acontece o seguinte: por que eu não uso essas figuras? Porque não há nenhum acontecimento humano que não tenha um precedente bíblico. Todos os simbolismos estão lá. Tá certo? Então, por isso é que eu acho errado o pessoal que fica interpretando os acontecimentos à luz da Bíblia, porque todos os acontecimentos estão prefigurados lá. Esse acontecimento é o acontecimento contrário. Tá certo? Então, quem está fazendo a seleção das coisas é você. E pretendem que a verdade seja a verdade da comunidade humana. É exatamente a verdade da comunidade humana. O que é? A Torre de Babel, de novo. Só que aí é. Quem tem razão, Raimundo Abel, não é a Torre de Babel, é a Fossa de Babel, está indo tudo para baixo. Eu sempre acho, quando as pessoas dizem, não, os homens querem, né, tomar o lugar de Deus, eles falam, não é com Deus que eles estão concorrendo com o diabo. Né? Porque se concorrer com Deus, eles precisariam produzir o quê? O dado, e não somente as ideias. Né? Aí eles seriam o próprio Deus, mas eles não querem se produzir, eles querem ser como Deus. Então, você vai ser o Deus do seu microcosmo subjetivo. E você vai querer impor esse microcosmo subjetivo aos outros. E este é todo o processo moderno. É por isso que, aconteça o que acontecer, por exemplo, o poder do Estado sobre os indivíduos aumenta. É assim, nós não sabemos fazer outra coisa a não ser o que esses caras ensinaram. Há muito tempo. Nós já perdemos a atitude de humildade perante a natureza, perante a realidade, perante o mundo. Há muito tempo já perdemos isso. Por isso, nós não somos capazes mais de conceber, né, o que é isso. Às vezes, como reação, elas criam um culto da volta e dissolução na natureza. Esse negócio da Gaia, né? Curtir a natureza, voltar à natureza. Isso aí é, como é que é? É uma reação histérica, evidentemente. Quer dizer, você está cansado de ser viver num mundo opressivo, artificial, sufocante, todo inventado por malucos como esse, então você foge para a natureza e você quer desaparecer dentro dela. Fala, mas esse também não é o nosso destino. Nós não somos bichinhos. Né? Nós somos, de fato, como está na Bíblia, nós somos os senhores da natureza. Tá certo? Mas nós não somos donos. Somos apenas os ocupantes temporários. Agora, você vira, toda essa filosofia você pode aproveitar, né, se você as tomar em sentido analógico. Porque alguma verdade elas têm. Agora, a verdade é sempre analógica, que é a mistura de semelhança e diferença. Quando o Fichte fala o eu é tudo, fala, bom, sob certo aspecto é. Mas é sob certo aspecto, não é em termos categóricos. Agora, em que aspecto? Daí você pega o símbolo e decompõe os seus vários significados e vê qual desses significados ele é verdadeiro e qual é falso. Então é a decomposição crítica, como fala o Erich Fögel, né? Descompactação crítica. O símbolo tem verdades e mentiras tudo junto. Então você descompacta e diz, nesse sentido é verdade, naquele sentido não é, papapá, daí você obtém. O quê? Um conceito descritivo apropriado. Como exatamente como estava fazendo na resposta ao Francisco Augusto. Mas em que sentido pode-se dizer que o eu é a base da construção do universo? No sentido dos eu eternos, a coleção dos eus eternos, o pleroma das almas, que Deus criou para isto e que ele tornou mais durável do que o universo inteiro. Diz que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, quem vai estar lá? É nós. Então, a nossa duração é superior a isto. Então, não é o eu subjetivo, é o pleroma das almas imortais. Em uma de suas aulas, no curso de História Social e Filosofia, o senhor informa que Fichte recorre ao eu absoluto, algo análogo a um Deus, distinto do eu empírico, o nosso eu. O que, de certo modo, parece ser coerente e distinto de uma errônea construção individual da realidade. Mas, bom, acontece o seguinte, ele de fato, quando ele também confunde o eu empírico com o conceito do eu. Né? Se você tomar o eu como um mero conceito, então está certo você dizer que o eu é o centro de construção. Está lá no catecismo que eu li quando criança, para quem que Deus fez o mundo? Fez para o ser humano. Então, nós somos mais importantes que o mundo, porque nós somos a última. O último a ser criado, e nós somos a finalidade de tudo. Deus fez tudo para nós, então nós somos o mais importante dessa porcaria aqui. Então, neste sentido, o eu considerado. E nós somos importantes por quê? Porque nós somos bichinhos? Não, mas porque nós temos um eu consciente. Então, por termos um eu, somos imagem de Deus. Não é a imagem no sentido físico da coisa. Deus, ele é um eu eterno. Tá certo? Ele não há alteridade nele. Tá certo? Ele não tem um id, Ele não tem um inconsciente. E ele não tem uma externalidade. Tá, né? Então, nesse sentido, o eu é o centro de construção da realidade. Só que o Fichte vai juntar isso com a noção da liberdade individual. Então, a chave de tudo é a autodeterminação de todos os eus. Então, aquilo que era válido para o conceito universal de eu se torna subrepticiamente válido para cada eu individual. Tá entendendo? Ele conhece a distinção, ele não é burro. Tá certo? Assim como Descartes sabe a distinção entre o que é o eu histórico dele e o que é o eu, o conceito de eu. Mas ele acaba misturando uma coisa com a outra. Eu não sei se por sacanagem ou por qualquer outra razão, é assim que os caras fazem. Todos eles confundem o eu com o conceito de eu. Todos eles. Assim como confundem a liberdade com o conceito da liberdade. Veja, o Hegel chega a dizer que a única realidade que existe é a do conceito. Então, o que que é? É uma espécie de platonismo. O conceito do coelho é mais real do que o próprio coelho. Você está entendendo? Então, o que que é a existência? O coelho existir ou não? É apenas um acidente da substância. Um acidente da essência. Quando, na realidade, existem milhões de coisas existentes cuja essência nós não conhecemos, meu Deus do céu. Então, Deus não criou só as essências, ele criou as existências. Se tivesse criado só as essências. Bom, as essências ele já conhecia antes de criar, está tudo na cabeça dele, evidentemente. Não é que ele inventou na hora. Né? Mas ele criou o quê? A existência. Francisco José Barix Neto. Para o senhor, qual a influência da natureza humana na formação da personalidade? Por exemplo, os índios que internam crianças vivas com deficiência física têm esse ato como um ato, como um mal necessário? Bom, acho que eles não julgam isso um mal. Para eles é um ato natural de autopreservação da comunidade. Agora, quando você fala natureza humana, o que é uma natureza, segundo Aristóteles? Uma natureza é um algoritmo. É uma matriz de transformações possíveis. Ou seja, de uma mesma natureza podem evoluir mil seres diferentes. Depende do que acontece. Só que todos eles têm de ser coerentes com a forma inicial. Então, a ideia de que a natureza, tal como Aristóteles descreve, é uma coisa fixa e imutável, digo, não, o que é fixo e imutável é o algoritmo. É a natureza e não o ser. Você não pode dizer, se natureza fosse um negócio fixo e imutável, você estaria dizendo que este ente é fixo e imutável. Porque ele não pode escapar da sua natureza. Então, existe dentro dele uma natureza, na sua forma, existe uma natureza que admite certas mudanças e não admite outras. Por exemplo, um gato pode miar ou não miar, né? Ser mais gordo, mais magro, pode estar dormindo, pode estar acordado, mas ele não pode aprender a falar grego, ele não pode virar presidente da república, ele não pode virar um rinoceronte. Então, tem muitas variações que podem acontecer a ele no curso da sua vida, tanto a um gato individual quanto à espécie inteira. Mas há um limite para essa transformação. E esse limite, o que é? A natureza dele. Então, só podemos explicar. O conceito que Aristóteles tem de natureza é a forma. E com forma, ele quer dizer fórmula. Então, a palavra certa para isso hoje é algoritmo. É uma matriz de transformações possíveis. Porque se é uma matriz de transformações possíveis, significa que não admite todas e quaisquer transformações. Só algumas que são compatíveis com a sua fórmula. Estão entendendo? Isso aqui é fundamental entender isso. O conceito, por exemplo, o David Bohm, no livro A Totalidade e a Ordem Implícita, que é uma bela porcaria, ele diz, não, nós precisamos romper com esse conceito estático da substância e criar aqui, em vez do ser, nós temos que criar o sendo. Né? Eu digo, mas o sendo, meu filho, é só o processo. Né? O processo do quê? Tem alguns sujeitos desse processo. Quem sofre as transformações? Esta é a natureza daquele indivíduo ou daquela espécie. Tá certo? Então, o que você está falando é absolutamente nada. Não é por você dizer que o conceito de uma vaca não é uma vaca está sendo uma vaca. É isso? Olha, a palavra vaca na língua sânscrita quer dizer animal que se move lentamente. seu conceito de vaca. Então você já está dando uma das transformações da vaca. Né? Você pode ser animal que pode estar dando leite ou não estar dando leite no momento. Então só transformações admissíveis com a forma da vaca, com a sua fórmula constitutiva ou com o seu algoritmo. Cada um de nós pode sofrer muitas transformações. Eu mesmo, amanhã posso estar mais gordo, mais magro, mais saudável, tá certo? Mas eu não posso voltar a ter 15 anos de idade. Eu não posso ser presidente dos Estados Unidos. Eu não posso ser papa, né? Eu não posso ser o Lula. Tá entendendo? E assim por diante. Quer dizer, eu não posso me transformar num disco voador e sair voando por aí. Tem uma série de possibilidades que eu não tenho, certo? Então, as que eu tenho constituem o quê? O desenvolvimento temporal da minha fórmula ou do meu algoritmo. Felipe Rizzo pergunta: pode-se dizer que esse filósofo citado na aula não tinha uma consciência corporal como algo que faz parte do mundo? Eu já pensei nisso. Esses caras deviam ter uma vivência corporal muito deficiente. Kant, obviamente, tinha, porque era um homem de 1,20 m, meio corcunda, com uma saúde que não podia dar um espirro que morria, e que viveu sempre na mesma casa, na mesma cidade, e nunca saiu dali. Falei, bom, então a atividade física dele foi reduzida ao mínimo. Não é isso? Então, provavelmente ele vivia só dos seus pensamentos. Não é isso? Pode ser uma coisa dessa, sim. Né? Se você vê a vida de Karl Marx, por exemplo, Karl Marx era um homem muito doente, tinha hemorroides, crófalo, não sei o que mais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pode fazer, né? E o cara ainda tinha que ficar, tinha hemorroides, tinha que ficar sentado o dia inteiro, uma coisa horrorosa. Né? Então. Os filósofos antigos, por exemplo, Santo Tomás aqui em Dom Escoté, eram monges. Ah, então você é monge? Então, meu filho, seu primeiro trabalho aqui é limpar as privadas do monastério. Né? Vai varrer aqui, vai lavar roupa, vai fazer comida, vai não sei o quê, papapá. É outra coisa, né? Esses caras não tinham não tinham esta vivência. De fato, essa hipótese é uma hipótese psicológica que precisaria ser estudada caso por caso. Mas eu acho que, como linha geral, assim, eles começavam a carreira universitária muito cedo. Né? E viviam dentro dessa, passavam a vida inteira dentro dessa carreira, não tinham outras atividades. O fato de você estar fechado dentro do mundo intelectual, por exemplo, Santo Tomás de Aquino também se fecha no mundo da Universidade de Paris, mas antes ele tinha estado no mosteiro, né? Onde assim, ah, você é gênio e tal, e aquele ali é uma besta quadrada, então é você mesmo que vai lavar os pratos, não é ele. Sabemos que no mosteiro é assim. Então, inclusive, vai. A realidade. Ele não vai escapar da realidade física, querendo ou não. Né? Agora, outros, você não pode dizer. Por exemplo, Descartes era um soldado, participou de guerras, é um homem de uma valentia física extraordinária. Não sei o que aconteceu com ele, aí vamos explicar mais pela vaidade, talvez. Né? Mas, olha, esta psicologia dos filósofos é importante. Ela não explica tudo. Você não pode explicar uma filosofia inteira só pela psicologia do cara, porque toda filosofia ela tem a pretensão de dizer uma verdade sobre algo que a transcende de alguma maneira. Tá certo? Então ela tem que ser julgada em confronto com a realidade, tá certo? Com os fatos, etc, etc. Mas a psicologia do autor tem o seu peso, sem sombra de dúvida. Né? Agora, que o caminho natural dos filósofos é adaptar o seu modo de ser às realidades que você vai conhecendo. É você aceitar, você se curvar, você, né? Não ficar cuspindo para cima, não querer fazer a Torre de Babel. Isso é o certo. Agora, esse pessoal todo, vamos dizer, de certo modo, eles foram lisonjeados e pagos para construir a Torre de Babel. O estatuto de um professor universitário na Alemanha era como de um ministro de Estado, era um negocinho ultra respeitado, um posto ambicionadíssimo. Tá certo? Eu acho que a profissão universitária de filósofo corrompe a filosofia. Não corrompe alguns que tiveram outras experiências. Né? Porque, sei lá, você pega o Roger Scruton. O Roger Scruton ele é pintor, ele é músico, ele é fazendeiro, ele é caçador de raposa, ele tem um monte de atividade do mundo. Então, ele nunca ficou preso dentro desse universo universitário, nesse mundinho universitário. Que está muito bem retratado no romance do David Lodge. Né? Tem ele e um outro, que esqueci o nome, são romancistas do campus. Né? Então o mundo deles é aquela fofocagem universitária, aquela coisa toda. O mundo eu não aguentaria estar por 5 minutos. Tá certo? Bom, eu acho que por hoje nós vamos ter que parar por aqui, já foi longe demais. Então, encontro alguns de vocês na terça-feira, no curso Guerra Cultural, e outros no sábado. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Até terça-feira ou até sábado.